Dia de Leão na Liberal. O Remo recebe o Ipiranga pela 9ª rodada da Série C. A bola rola no Baenão às 16h30 da tarde. E desde as 14h30 estaremos ao vivo na rádio e nas plataformas digitais de O Liberal. Vai pra cima deles, Leão! Vem com a gente, futebol com qualidade é aqui. Sistema Liberal de Rádios. Patrocínio Atacadão, lugar de comprar barato. Venha para a Bet Nacional, a Bet do Brasil. Cerveja Tijuca para todos os momentos. Funerária Recanto das Palmeiras, com moderna frota de veículos, planos a partir de R$ 29,90. O primeiro festival de São João da Amazônia tá chegando em Belém, nos dias 13, 14, 15 e 16 de junho, no estacionamento do Mangueirão, para Arraiar 2024. Com o Natan, Mari Fernandes, o Wesley Safadão, João Gomes e Freitas, Luan Santana, Hugo e Guilherme, Matheus Fernandes, Manu Batidão, Joelma, Denis, DJ e Xande Avião. O evento é gratuito pra todo pessoal, mas se você quiser assistir no camarote, pode comprar no site brasilticket.com. Para Arraiar 2024. A Maxi Domini está com uma nova área de ampliação em seu cemitério parque. E em razão disso, está disponibilizando uma quantidade limitada de novos jazigos, com preços e condições especiais. Visite-nos nos shoppings Metrópole, Castanheira ou em nossa sede, na Avenida José Bonifácio, 1378. Maxi Domini, excelência em serviços póstumos. 3249-6600. Prepare-se para uma experiência musical inesquecível. Nos dias 27, 28 e 29 de junho, às 8 da noite, o Teatro da Paz abre suas portas para o espetáculo Paulo para Sempre Rui. Grandes nomes da música popular celebram a obra de Paulo André e Rui Barata num show vibrante e emocionante. Venha viver esse momento de pura arte e emoção. Imperdível. Apoio Grupo Liberal. Foi assim. ZYD 230, Rádio Liberal FM, 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio, Belém, Pará, Brasil. De 14 a 16 de junho tem ofertas quentíssimas no São João do Coração Mix Mateus. Alcatra como a minha bovina o quilo 28,90. Paulista bovina o quilo 26,90. Xande dentro bovina o quilo 27,90. E muito mais lagarto bovino o quilo 26,90. Cabeça de lombo bovino o quilo 26,90. No Mix Mateus CPF no caixa é desconto. Cadastre-se e aproveite. A Maxi Domini está com uma nova área de ampliação em seu cemitério parque. E em razão disso, está disponibilizando uma quantidade limitada de novos jazigos, com preços e condições especiais. Visite-nos nos shoppings Metrópole, Castanheira ou em nossa sede, na Avenida José Bonifácio, 1378. Maxi Domini, excelência em serviços póstumos. 3249-6600. Já pensou em você ter acesso a mais de 300 cursos dos mais diversos segmentos? Idiomas, marketing, finanças. Chegou a hora de dar o up na sua carreira. Chegou o novo Lib Clube Mais, um clube de assinatura completo. Assinatura de O Liberal, conteúdos exclusivos e agora também com mais de 300 cursos disponíveis. Tudo isso por apenas R$ 59,90 mensal. Invista na sua educação, na educação da sua família e da sua empresa com o Lib Clube Mais, o clube de assinatura de O Liberal. Assine já 982830588. Depois de 20 anos, um novo pronto-socorro. O maior da região metropolitana, o mais moderno do Brasil. Novo pronto-socorro da Augusto Montenegro. São 115 leitos. urgência e emergência, equipamentos de última geração, UTI, mais de 1.000 empregos gerados, um pronto-socorro para atender mais de 1,5 milhão de pessoas. Novo pronto-socorro da Augusto Montenegro. Mais um compromisso cumprido pelo governo do Pará, por todo o Pará. A bebidinha e a carne para o churrasco estão ok? Se ainda não, corre para o preço baixo para aproveitar as ofertas do fim de semana. Economia, facilidade e variedade é aqui. No varejo e no atacado, é sempre preço baixo. Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Nara com Zezé Polessa. Um espetáculo de Miguel Falabella em homenagem à cantora Nara Leão. De 14 a 16 de junho no Teatro da Paz. Sexta e sábado, às 8 da noite. Domingo, às 7 da noite. Sessão extra no sábado, às 4 da tarde. Classificação livre. Nara tem produção da Quintal Produções. Financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio exclusivo Petrobras. Programa Petrobras Cultural. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Festival Verão Sal Penareia 2024. O maior festival de verão do Brasil está de volta. Prepare-se para mergulhar em dois finais de semana inesquecíveis. Nos dias 12, 13, 19 e 20 de julho, na Praia do Atalaia, em Salinas. Com Natanzinho, Felipe Amorim, Xande Avião, Henri Freitas, Wesley Safadão, Tati Guel, Denis DJ e Mari Fernandes. Vendas lojas de livros do Shopping de Belém. iPhone meu na Doutor Moraes e baladaapp.com.br. CYD 230, Rádio Liberal FM 97,5 MHz. Uma emissora do Sistema Liberal de Rádio, Belém, Pará, Brasil. Roberto Carlos em Detalhes. Roberto Carlos em Detalhes. Oferecimento: São João do Coração Mix Mateus. Economia de verdade, aqui é tradição. Hospital Guadalupe, muito mais hospital do que você imagina. Maxi Domini, o amor verdadeiro nunca acaba. Informações 3249-6600. A Rádio Liberal FM apresentou Roberto Carlos em Detalhes. Rádio Liberal FM e a hora certa. O Tonico resolveu aproveitar tanta ofertança pra pode se casar. Ele tava de olho nos presentes que os compadres iam dar. Na hora de levantar o véu e o Tonico sua noiva conhecer, pra sua surpresa a noiva era o Chico, que também queria os presentes receber. Ofertança novomundo.com. O preço bom ficou ainda melhor. Aproveita! Vamos ver se você conhece mesmo os hospitais de Belém. Vamos lá. Qual é o único hospital que segue protocolo internacional de atendimento de urgência em AVC? Olha, presta atenção nessa dica importantíssima. É o mesmo hospital que aceita os principais planos de saúde para cirurgias, consultas e exames, incluindo tomografia computadorizada de última geração. É isso aí! Resposta certa é o Guadalupe! Hospital Guadalupe. Muito mais hospital do que você imagina. O primeiro festival de São João da Amazônia tá chegando em Belém. Nos dias 13, 14, 15 e 16 de junho, no estacionamento do Mangueirão, Pará Arraiá 2024. Com o Natan, Mari Fernandes, o Wesley Safadão, João Gomes, Henri Freitas, Luan Santana, Hugo e Guilherme, Matheus Fernandes, Manu Batidão, Joelma, Denis, DJ e Xande Avião. O evento é gratuito pra todo pessoal. Mas se você quiser assistir no camarote, pode comprar no site brasilticket.com. Pará Arraiá 2024. Sai!